as paisagens tão lindas, vejo todas cobertas de flores. Também vejo os pássaros cantando, sendo grato ao seu Criador. Assim também quero cantar, entoando a Deus nova canção. Igualmente as aves que cantam, melodias feitas de coração. Cantando também me alegro com as lindas e belas melodias. É assim que os pássaros se alegram, louvando a Deus todos os dias. Passarinhos, sentimos eles se alegrando, protegidos por Deus em seus ninhos. Cante também, meu irmão, que Jesus com prazer te ouvirá quando aqui nesta terra pintar. Sei que no céu vai tudo.